agora, 190. Zap 73, confere, chame Recife 1251, alternando no 3325. Recife 1325. Boa. Próxima Julieta, era 6250. Direto Juliette para portão 2, baixanera 6250. Paulo Tomador, Gorumba, boa noite. Direto Juliette, repórter, Gorumba, boa noite. Direto ILS, o gol 1922. 1922, completa final, torre 186. 7, autorizada pela área 6, reporte estabilizado. Salvador, Olímpio 2-1, decolou, estava perdido a saída da Elma. Olímpio 2-1, bom dia, contato radar na decolagem, Subal 220, vou direto Leda da Presente. Entidade, eu vou a Leda da Presente. 55900, tá na remota 14. Agora só uma palestra aqui que eu... Para nível de voo 220. Tem ascensão para nível de voo 220 ou 521. Copiou o 21? Controle copiou. Zambermite 2510 em condições visuais, reporta no ideal de descida ou visual com local de pouso? Desce para o 10 após o triplo do 922. Faz o perfil da Momo Fratinha. Sal 9911, contato radar na decolagem Cibol 310. Perfil Momo Cogbu Fratinha. Momo Corpo Frotin, total 9911. 310. 95900, que vai mandar para muito gol. Salvador, boa tarde, bom dia. Gomo 397, informação Lima, portão 6 para autorização Congonhas. M17, aguarda. Portão 10, 922. Índia Nova Mermal, que deve separar um no meu caso, apresente frequência livre. Tráfego Vitor Mike Beck. Zero, sendo identificação, desça para o 050, chegada Mari. Dois, um no controle. Presente, chama os canais Tango 105, alternando Tango 18. Caso o contato negativo com os canais, chame o Centro Recife 12510, alternando 133.25. Controle Salvador, muito bom dia. O Oscar Vitor uniforme decolou, vai colar à direita. Oscar Vitor uniforme, contato radar na decolagem Subal 430, após 2000 pés vai direto Leda, após Leda brinca. 2000 já voando Leda, subindo 430, Oscar Vitor uniforme. Meia já tem condições de voar do nada presente? Descendo para 3.000 pés, ajustado 1.017. Oito, boa tarde, Senedente, bom dia. Sena identificação, gestão 50, chegada, tá, correção, chegada Mari. Salvador, bom dia, senhor Linero 6140, informação Lima, se for possível, autorização Recife. Agora. 2, trip 5595, muito bom dia. 5595 da trip, muito bom dia. Contato radar na decolagem, suba 140. Após 2 mil pés, voa direto Coral. Após 2 mil, direto Coral, obrigado. Vou direto Duna, da Quebec no 1500 pés via corredores, reportando através de Paris. Informo que a torre repassou para nós que a pista no site encontra-se impraticável. Estamos aguardando uma posição para a reabertura da pista. Corredor Axé, reporte Farol da Barra. Quando possível, seu estimado de pouso. É, o estimado de pouso, só um minuto. Lima, Kilo Zulu, está estimando pouso no 440. É o 440 copiado Lima Kilo Zulu. Papa Tango Oscar Vitor Uniforme, chame Recife 1251, alternando no 3325. 251, 338. No 3325, 25. Passiva. 1260, desça para 2000 pés, ajustado 1017, livre final, desce que sem reporte estabilizado. Positivo 2000, 1017, reportar estabilizado, 2060, alô. Livre da restrição, desça para 3000 pés, ajustado 1017. Oscar Bravo, prossiga. O Romeu Oscar Bravo, confirme código acionado. Acione 0116, modo normal, Romeu Oscar Bravo. O senhor está na vertical da Alicia? Sim. Mais coordenação com a torre pistão 7, fechado, Romeu Oscar Bravo. Gente, vai coordenar, direto para o Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, ciente, 0116 acionado, 500 pés. Chama agora a torre, então, 11895. 11895, Bravo. Logou no 397 para autorização. Volto no 397. Logou no 397, autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360. Pela Pesulu no meia, decola da 1-0 com curva direita, da Helder da Brice, controle 1-2-0-8, transponde a 5-4-2-3 com 3-9-7. Está pronto no 612 com 3-9-7. Chama ataque com 3-9-7. São 2, Xenear 6-1-4-0, nós estamos no 22 para o push de acionamento. Torre 118.95. Só confirmando, por gentileza, foi perto? 118.95. 118.95. 118.95, grato. Vitor Mike, Quebec. Ah, escuta. Nova pista 17 de Salvador, liberada. Reporta a visão com rotatória. Pode ir para a rotatória da presença. Autorizado, Vitor Mike, Quebec. Grato, passarão visual. 3896, redução indicada 1970. Reduzindo 3896. Tema que Luz Lula presente sob a nível de voo 105. Ativo, suba em condições visuais nível de voo 085. Confirme sua razão de subida. Título Zulu, suba inicialmente para 4.500 pés. Temos o tráfego do Guardião 04, Romeu Fox 10, no 055. Sem contato com o controle, está agora a posição de 11 horas, 27 milhas, no rumo sudeste, mantendo 055. O cruzamento entre o tráfego do senhor e o tráfego do guardião vai decorrer em mais 6 minutos. Autorização de tráfego, voo no 923, Guarulhos. 895. Guardião 04, bom dia. Tem repórter na ideal de descida, o senhor desce de imediato? Vai cruzar com o senhor em mais 6 minutos. Tráfego agora, posição de 1 hora, 22 milhas, no rumo noroeste, passando 2 mil pés para 4.500 pés, no Charlie 402. ...04, reporta visual com tráfego do Lima, Quilo Zulu. Mike Quebec, tá? Mike Quebec, torre 118.95. 18.95, graças. Salvador, Xanar 6140, Senado para o táxi, tem 8.6, alterna Natal, tem 3 horas e 50. É o Gol no 923. O 923 é o Gol que acho que é papá. Nós estamos no game 10 para a autorização de tráfego para Guarulhos. Afirmo. Salvador, com 260, livrou. Alfa, chamante da Julieta, 260.